já fuma tosse, tosse. Vai aguentando as pontas até que a revolta explode. Liga os trão na contenção, tipo ok, toque, naipe de ladrão, skate no pé, olhe, chore. Descolado e perigoso como um Wally North, tentando descolar um qualquer, já que pobre sofre. Fala boa, voz ecoa, tipo corre, corre. E acertar a boa, fazendo limpa nos cofres, forte. Me lembrei que a vida é puta e conforme o dote, sua buceta fica doce que nem coffee, toffee. Fala que é você mesmo, chama pra fuder mesmo no veneno. Eu tô sabendo, e quem pode, fode. Pesadelo pro sistema que encobre os golpes. Tio fígado do rico, tipo Mose Rose. Cabeça do boy estourou com umas 9 Glock. Não ajudou o próximo cuzão, deixa que nós resolve. Resolveu ter coração, não tenho dó, implore. A vida é louca pra moscar e que degole os Loki. Sobrevivência é a regra, então que sobre os nobres. De coração nessa porra, que o resto é só hip-hop. Criado por lobos aqui, tipo Mogli, Mogli. Sangue frio é necessário, desenvolve os drop. De chamar uns gap louco enquanto o sol me encobre. Sangue, suor e sorriso, sim, até 9-9. Você trampa ou faz um som ou pede o boy, dose. O futuro na sua mão é que nós escolhe. Um caminho perigoso e atraente, porque a sorte nem sempre bate a porta, tipo toque, toque. Na função das rimas louca, onde os melhores se envolve. De Assis, botando pra fuder, chegando na sessão, onde eu sempre me divirto. Base estilo no artigo, tipo Rafael, nosse, nosse. Porco diz que eu desembolo, não me forge, prove. Cês nem olham o mafioso, nem com 9 engove. MCs pegam leve demais, tem medo, falam que é respeito sem mais. Vou fazer pop rock, pode continuar pagando de snob. Só que meu nome tá na boca delas, tipo block, block. Pro sistema que me caça, seu moscar virou fumaça. Quis me mastigar, fi, agora engole.